sempre. Amém. Procedem de toda tribo, povo, língua e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Maquiquilu.